Capítulo 2. Não só de pão viverá o homem. O banquete no deserto do jejum. O Filho de Deus começou seu ministério terreno com um jejum de 40 dias. Isso deveria nos fazer pensar, especialmente se nós, que não somos Deus, tivermos mergulhado de cabeça no ministério, incautos na batalha que podemos ter de lutar. Por que Jesus fez isso? Porque Deus o conduziu a isso? E o que tem isso a ver conosco? Será que conseguimos enfrentar os perigos sobre-humanos da vida e do ministério sem caminhar com Jesus pelo deserto do jejum? Acho que devemos caminhar por ali para, no mínimo, aprender dele, se não para imitar o seu triunfo. Ele era o Filho de Deus e nós não somos. Mas ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. João 20, verso 21. A salvação do mundo pode não depender do nosso sucesso, visto que somos anos-luz menos do que Jesus. Mas isso pode aumentar mais do que diminuir a necessidade do jejum na nossa vida. A importância da minha batalha é menor para o mundo, mas a minha fraqueza é maior. Porque ele jejuou ao iniciar o seu grande ministério? O que podemos aprender a respeito do nosso? Fome de toda a plenitude de Deus. Meu coração tem fome de toda a plenitude de Deus. Eu anseio por uma operação mais profunda de Deus no meio do seu povo. Anelo por uma poderosa enchente de zelo missionário, espalhando uma paixão pela supremacia de Cristo em todas as coisas, para a alegria de todos os povos. Anseio por ver o novo nascimento sobrenatural e genuíno, ocorrendo semana após semana, continuamente, por meio do testemunho convincente do povo de Deus, transformando pessoas por toda parte onde seu nome seja falado. O ministério de Jesus foi e sempre será sem paralelo. Em alguma medida, ele é um modelo para nós, mas na sua plenitude, ele dá testemunho da sua absoluta singularidade divina. No entanto, como podemos deixar de nos perguntar se esse jejum extraordinário, no início do seu ministério, não foi intencionado a mais do que a sua própria obra? Charles Spurgeon, o pastor de Londres de um século atrás, disse: "Nossa temporada de jejum e oração no tabernáculo tem sido muito profícua nesses dias. Os portões do céu nunca estiveram tão escancarados. Nunca antes nossos corações estiveram tão perto da fonte da glória. Aproximar-se da glória de Deus é sem dúvida a chave para queimar com luz e calor inextinguível. E não é esta a necessidade da hora, toda hora, de que os cegos possam ver e sair das trevas para a luz e dar glória ao nosso Pai no céu. Se aquele que era a luz do mundo lutou pelo seu fogo com jejum, não haverá algum ensinamento aqui para as nossas mechas bruxuleantes?" O Espírito desceu sobre Jesus como uma pomba. Eu acho que há. Vamos voltar então e aprender com ele. Segundo Mateus 3, verso 16, depois de ser batizado, Jesus saiu da água e os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. O que isso significa? O Espírito Santo tinha estado sempre com Jesus. Ele foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da sua mãe virgem. E por toda a eternidade antes disso, o Filho de Deus e o Espírito de Deus tinham sido um, como Paulo disse tão claramente: "O Senhor é o Espírito." O que então Mateus quis dizer quando relata que se lhe abrirmos os céus e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele? Mateus 3, verso 16. Ele quis dizer que Deus, o Pai, amou seu Filho de tal maneira que o preparou publicamente e poderosamente dessa maneira especial para o ministério que tinha diante de si. Ele lhe assegurava o seu favor, direção e auxílio sustentador. Enquanto o Espírito descia sobre Jesus, Deus, o Pai, disse: "Este é meu Filho amado, em quem me comprazo." Em outras palavras, essa manifestação especial do Espírito foi uma demonstração do infinito amor do Pai pelo seu Filho. "Este é o meu Filho amado, e o importante endosso da pessoa e do ministério dele pelo Pai, em quem me comprazo." Ninguém jamais aventurara a tal coisa, e ninguém o conseguiria. O que Jesus estava por empreender era único na história do mundo. Nenhum outro homem antes tinha se proposto a viver e morrer como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus sabia que a sua tarefa como filho de Deus era dar a sua vida em resgate por muitos, e que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele sabia, com base em Isaías 53, que era a vontade de Deus moê-lo, fazer cair sobre ele a iniquidade de nós todos, e por meio da sua morte justificar muitos pecadores. Ele sabia que Deus tinha deixado impunes os pecados anteriormente cometidos e que a vindicação da justiça de Deus estava em jogo na sua vida e no seu ministério. Ele sabia que a fidelidade de Deus em todas as suas promessas dependia do cumprimento fiel e obediente de cada palavra dita no Antigo Testamento. Ele sabia que tudo isso lhe custaria vida e que a tortura seria indizivelmente vergonhosa e dolorida. O pai sabia que isso ia acontecer e o filho sabia também. Assim sendo, o pai comissiona o Espírito para voar como uma pomba sobre o filho, para assegurar-lhe o amor do pai e tornar manifesto, para além de toda dúvida, a aprovação do pai. Um dos efeitos maravilhosos das palavras do pai é: "O meu filho amado em quem me comprazo." Era assegurar a Jesus e a nós que o fogo do sofrimento no qual Jesus estava adentrando não era em razão do desfavor do Pai. O Pai já estava preparando Jesus e a nós para saber que o clamor desesperado, Deus meu, por que me desamparaste, não seria a última palavra. O Espírito leva Jesus à prova e ao jejum. É de importância especial ver, quando observamos no versículo seguinte, qual foi o primeiro ato do Espírito depois de vir sobre Jesus naquela maneira. Ele diz: "A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo." O primeiro ato do Espírito no ministério de Jesus foi conduzi-lo ao deserto e expô-lo às tentações de Satanás. Sob a direção do Espírito, Jesus se preparou para essa prova pelo jejum. A seguir, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o Espírito de Deus desejava que o Filho de Deus fosse provado a caminho do seu ministério, e ele desejava que Jesus saísse vitorioso dessa prova por meio do jejum. Não deve passar despercebido que Jesus triunfou sobre o grande inimigo da sua alma e de nossa salvação por meio do jejum. Parece-me que essa história deveria nos sacudir. Aqui está Jesus, pisando o limiar do mais importante ministério da história do mundo. De sua obediência e justiça depende a salvação do mundo. Ninguém escapará da destruição sem esse ministério de sofrimento obediente, morte e ressurreição. E aprouve a Deus que, justamente no princípio, esse ministério fosse ameaçado de destruição, a saber, as tentações de Satanás para abandonar o caminho da humildade, do sofrimento e da obediência, e de todas as centenas de coisas que Jesus poderia ter feito para rechaçar essa tremenda ameaça à salvação. Ele foi conduzido no Espírito a jejuar. Se Satanás tivesse sido bem-sucedido em dissuadir Jesus no caminho da obediência humilde e sacrificial, então não haveria salvação. Nós ainda estaríamos em nossos pecados e sem esperança. Portanto, devemos a nossa salvação, em certa medida, não exagerando, ao jejum de Jesus. Esse é um tributo admirável ao jejum. Não passe depressa demais por essa informação. Pondere esse respeito. Jesus começou o seu ministério com jejum, e ele triunfou sobre o seu inimigo por meio do jejum. E a nossa salvação foi cumprida por meio da perseverança no jejum. A reencenação da prova de Israel no deserto. E então, para ver o sentido mais pleno disso, precisamos considerar o livro de Deuteronômio. Todas as respostas que Jesus deu às três tentações do diabo foram tiradas de Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, verso 3. Não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus temerás, a ele servirás. Isso é muito significativo. Aqui, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Preste bem atenção. Ao deserto. E para opor-se às tentações de Satanás, Jesus cita passagens em Deuteronômio, todas as quais foram ditas por Moisés ao povo de Israel, por ocasião da prova deles no deserto. Mateus 4, versos 3 e 4 diz: Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Agora compare com Deuteronômio 8 e observe os paralelos sobre essa situação no deserto e a situação de Jesus no deserto. Moisés disse ao povo: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Nota: da mesma maneira, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Esses 40 anos. Nota: da mesma maneira, Jesus ficou ali por 40 dias. Para te humilhar, para te provar. Nota: da mesma maneira, Jesus foi provado. Para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, te deixou ter fome. Nota: do mesmo modo, Jesus teve fome por causa do jejum. E te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Observe exatamente como Jesus respondeu a Satanás. Há semelhanças demais entre o que estava acontecendo com Jesus na ocasião no deserto e o que aconteceu com o povo de Israel para se pensar que se trata de mera coincidência. Deus está nos ensinando algo aqui. O Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. O que isso significa? Significa que as sombras do Antigo Testamento estavam sendo substituídas pela realidade do Novo Testamento. Significa que algo maior do que Moisés, o deserto e a lei, Josué e a Terra Prometida estavam em jogo aqui. Significa que a hora do cumprimento estava chegando. A promessa a Moisés estava sendo cumprida. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, e ele ouvirás. Deuteronômio 18, verso 15. Significa que Deus estava neste momento com a encarnação do seu filho, preparando-se para libertar seu povo, o novo Israel, da escravidão egípcia, do pecado para a terra prometida, do perdão e da justiça e da vida eterna. Para fazer isso, ele enviou um novo Moisés. Ou, nesse caso, um novo Josué. Jesus reencena ambos os papéis e, em nome, Jesus é idêntico a Josué no Antigo e no Novo Testamento grego. Esse novo Josué ocupa a posição de cabeça e representante de todo o novo povo que Jesus iria reunir de entre os judeus e os gentios. Em favor deles, Jesus seria, nesse momento, conduzido ao deserto pelo Espírito. Ele ficaria 40 dias para representar 40 anos. Seria testado como também Israel foi, e passaria fome como também Israel passou. E se triunfar, ele e todo o seu povo entrarão salvos na terra prometida do perdão e da vida eterna. Seu jejum foi tanto guerra quanto arma, tanto prova quanto triunfo. Agora podemos ver o sentido do jejum de Jesus mais claramente. Não foi uma escolha arbitrária de algo para se fazer em face da tentação satânica. Foi um ato voluntário de identificação com o povo de Deus na privação e provação deles no deserto. Jesus estava com efeito dizendo: Fui enviado para conduzir o povo de Deus para fora da escravidão do pecado e levá-lo para a terra prometida da salvação. Para fazer isso, tenho de ser um deles. Foi por isso que eu nasci. Foi por isso que fui batizado. Portanto, vou passar pelo teste que eles passaram. Vou representá-los no deserto e permitir que o meu coração seja provado com o jejum para ver onde reside a minha obediência e quem é o meu Deus. E com a ajuda do Espírito, vou vencer por meio do jejum. Vou vencer o diabo a conduzir a todos que confiam em mim para a terra prometida da glória eterna. Em outras palavras, o jejum de Jesus não foi apenas um preparo para a prova, era parte da sua prova. Da mesma maneira que a fome foi um teste de fé para o povo de Israel no deserto, Moisés disse: Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. E assim foi também com Jesus. O Espírito o conduziu ao deserto e deixou que ele passasse fome para testá-lo, para ver o que estava no seu coração. Ele amava a Deus ou amava o pão? No entanto, isso não significa que seu jejum não fosse também ao mesmo tempo uma arma na luta contra Satanás. O jejum sonda para ver onde o coração está. E quando ele revela que o coração está com Deus e não com o mundo, um golpe fatal é desferido contra Satanás. Isso porque, nesse caso, Satanás não tem o ponto de apoio que teria se o nosso coração estivesse apaixonado por coisas terrenas como o pão. Jejum como uma privação reveladora do coração. Com frequência, o povo de Deus é chamado a passar em seus meios normais de vida. Muitas são as aflições do justo. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. E igualmente gememos em nosso íntimo, a redenção do nosso corpo. O jejum é uma experiência voluntária e breve dessa privação. Quando vivenciamos essa privação voluntária, o Senhor revela o que está no nosso coração. O que é que nos controla? O que valorizamos e em quem confiamos? Já vimos isso na introdução e citamos o comentário de Richard Foster em Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. A quem estamos escravizados? Do que temos mais fome, de comida ou de Deus? O jejum é o terreno de provas de Deus e terreno de cura. Porventura iremos murmurar da mesma maneira que os israelitas murmuraram pela falta de pão? Para Jesus, a pergunta foi: ele deixaria o caminho da obediência sacrificial e transformaria pedras em pão? Ou viveria de toda palavra que procede da boca de Deus? O jejum é uma maneira de nos revelar a nós mesmos e confessar ao nosso Deus o que está no nosso coração, onde encontramos nossa satisfação mais profunda, em Deus ou nas suas dádivas. E o objetivo do jejum é que passemos a depender menos do alimento e mais de Deus. Esse é o significado das palavras em Mateus 4, verso 4. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Todas as vezes que jejuamos, dizemos junto com Jesus: não apenas de pão, Senhor, mas de ti. Não apenas de pão, Senhor, mas de ti. Jejuando por Deus e não pelo seu pão milagroso. Deixe-me tentar mostrar-lhe por que penso que foi isso que Jesus quis dizer quando repeliu Satanás com as palavras: o homem viverá de toda palavra que procede da boca de Deus. Por que vocês acham que Jesus está dizendo: confie em Deus e não no pão? A resposta é encontrada no contexto de Deuteronômio 8, verso 3, de onde Jesus tira a palavra em Mateus 4, verso 4. Deus te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Observe o argumento, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Considere cuidadosamente. Nesse caso, ele está dizendo que ter dado o maná foi um teste, não a privação do alimento, mas a doação do alimento, para ensiná-los que o homem não vive apenas de pão. Deus lhes deu o maná, um alimento absolutamente desconhecido que caía do céu. Por quê? Para que eles aprendessem, disse Moisés, a viver de tudo que procede da boca de Deus. E como é isso? Como é que dar o maná milagroso pode ensinar isso? Porque o maná é uma das maneiras incríveis pelas quais Deus pode, com uma mera palavra, satisfazer suas necessidades, quando tudo mais parece inútil. Então, o argumento de Moisés é que precisamos aprender a depender de Deus e não de nós mesmos. Devemos confiar nele para toda bênção totalmente inesperada, que é ordenada para nós pela boca de Deus. E então, veja o que Satanás faz com essa verdade, quando se intromete com Jesus. Satanás diz a Jesus: se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Em outras palavras, faça maná para você mesmo, como seu pai fez no deserto. Satanás é extremamente engenhoso. Ele é um hábil exegeta das Escrituras. Conhece a matéria-prima das Escrituras. Ele havia visto que o maná tivera o propósito de mostrar o poder de Deus em operar milagres para satisfazer as necessidades do seu povo em aflição. Assim sendo, argumenta com Jesus: A razão de seu pai ter dado o maná no deserto foi para ensinar o povo a esperar por milagres nas dificuldades. Então, regale-se com o pão milagroso e você estará obedecendo às Escrituras. A isso, Jesus responde: Satanás, você está tão perto e, no entanto, tão distante. Você sempre manipulou a palavra de Deus dessa maneira com tanta sutileza e, ao mesmo tempo, tão enganosamente. Você dá a entender que aprova, mas volta cada palavra contra Deus. A essência do maná era esta: Satanás, não confie no pão, tampouco no pão milagroso, confie em Deus. Não tire a sua maior satisfação da vida do alimento, nem mesmo do alimento que resultou no milagre divino, mas de Deus. Toda palavra que sai da boca de Deus revela Deus. E é essa autorrevelação que nós nos alimentamos mais profundamente. Isso durará para sempre. Isso é vida eterna. Arreda-te, Satanás. Deus é a minha porção. Eu não vou me desviar do caminho dele e da sua comunhão, nem mesmo por causa de um maná milagroso. Essa é a lição mais profunda do jejum de Jesus no deserto. Era uma arma na guerra contra o engano satânico, porque foi uma demonstração de que Jesus tinha mais fome de Deus e da vontade de Deus do que tinha das maravilhas de Deus. Ele poderia ter racionalizado que transformar pedras em pães era exatamente o que o Filho de Deus deveria fazer para reencenar a experiência do povo de Deus no deserto. Eles receberiam maná. Ele também deveria ter maná. Nesse caso, o jejum seria um prelúdio religioso a uma provisão milagrosa. No entanto, não foi esse modo que Jesus raciocinou. E isso não é o que jejum significava. Em vez disso, o raciocínio de Jesus foi o seguinte: fui enviado para sofrer e morrer pelo meu povo. A única esperança de poder realizar isso é amando a Deus, meu Pai, pois Ele é mais poderoso e precioso para mim, muito mais do que as demonstrações do seu poder milagroso para me aliviar dos meus sofrimentos. Eu sei que é a vontade dele me moer e me fazer sofrer por amor do seu povo. Eu li isso em Isaías 53, verso 10. Não vou usar o jejum como uma tentativa de escapar dessa missão. Isso é o que Satanás quer que eu faça, um prelúdio para a provisão divina milagrosa de pão, exatamente como em Deuteronômio. Mas eis a diferença. Eles foram provados um pouco, eu, porém, serei provado muito. Isso porque muitíssimo mais depende da minha prova do que da deles. O triunfo da fome por Deus. E o que foi então o jejum para Jesus? Foi tanto prova quanto triunfo. Foi o teste do seu apetite mais profundo e do triunfo da sua fome por Deus acima de tudo. E, portanto, foi também o triunfo sobre Satanás. A estrada do Calvário foi o caminho para a sua própria morte e a derrota do diabo. Jesus, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A estrada que conduziu a essa derrota começou com os 40 dias de jejum. E nesse jejum, Jesus demonstrou o poder que o capacitou a ferir a cabeça da serpente no Gólgota. Foi o poder da fé, ou seja, o poder de uma satisfação superior em Deus acima de tudo. Mesmo das dádivas miraculosas de Deus, essa confiança e contentamento profundo em Deus sustentaram Cristo ao longo de toda a sua trajetória até o final, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12, verso 2. O jejum é uma declaração periódica e algumas vezes decisiva de que nós preferimos nos banquetear à mesa de Deus no reino dos céus do que nos alimentar das iguarias mais finas deste mundo. Jesus sabia o que tinha deixado nos céus e sabia para o que estava retornando. Essa era sua grande esperança e alegria. Certa vez ele disse aos seus discípulos: Ouviste que eu vos disse: Vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. João 14, verso 28. Voltar para o Pai com o trunfo do penoso trabalho de sua alma. A igreja era o grande desejo de Jesus. Nisso sua alma festejou, e isso foi o que o sustentou no jejum e na morte. Podemos passar sem a serva faminta da fé? A questão não é tanto se jejuamos, mas se ansiamos por Deus dessa maneira. A natureza da nossa fé é esta. Estamos satisfeitos com tudo que Deus promete ser para nós em Jesus? Tão satisfeito que podemos tomar a nossa cruz e segui-lo na estrada do Calvário? Tão famintos somente por Ele, que nem as maravilhas e os milagres da Sua provisão são suficientes para satisfazer a nossa alma? E se essa for a questão, então devemos perguntar: podemos passar sem a serva faminta da fé chamada jejum? A questão não é ganhar ou merecer qualquer coisa de Deus ou coagi-lo a nos dar. A questão é: tendo experimentado a bondade de Deus no Evangelho, como é que eu posso maximizar o meu deleite nele, quando em cada momento da minha vida sou tentado a fazer de cada uma de suas boas dádivas um Deus? Por meio de quais armas devo lutar a luta da fé e guardar o meu coração das afeições estranhas e dos apetites traiçoeiros? É certo que tomo a espada do Espírito, a palavra de Deus e oro. Mas vou tomar também a serva faminta da fé como minha auxiliadora. Na sua fraqueza, ela é forte. Sua vacuidade aumenta a minha necessidade e torna a perfeição de Deus mais preciosa. A debilidade da fome que leva à morte revela a bondade e o poder de Deus que desejam vida. Aqui não há exortação, nenhuma tentativa mágica de forçar a vontade de Deus. Nós meramente olhamos com confiança para nosso Pai e, por meio do jejum, dizemos suavemente em nosso coração: Pai, sem ti eu morrerei. Venha em meu auxílio e apressa-te em me ajudar. Como podemos sustentar uma visão de Deus que satisfaça a alma? A assistência de que precisamos, acima de toda cura física, de toda segurança financeira, de todos os sucessos de empregos, de toda orientação de carreira e de toda harmonia relacional, é a assistência divina para ver e saborear a glória de Deus em Cristo. Contemplando a glória de Deus no Evangelho, somos salvos. Contemplando a glória de Cristo em suas promessas, estamos sendo santificados. Há apenas uma maneira de terminar a nossa carreira de guardar a fé e perseverar até o fim: é olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E não olhando para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. E colocando o nosso pensamento nas coisas lá do alto: essa é a vontade de Deus para nós e a obra de Deus em nós. No entanto, somos constituídos de tal maneira como seres humanos caídos. Jesus diz que os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, mesmo coisas inocentes como o alimento, concorrendo, sufocam a palavra que é destinada a nos revelar a glória de Deus. Portanto, a luta do jejum e a batalha para contemplar a glória do Senhor dia após dia são travados não apenas alimentando a alma com a verdade, mas jejuando para colocar nossos apetites em teste e, se necessário, a morte. Dietrich Bonhoeffer pelejou energicamente com o custo do discipulado. Ele ponderou seriamente acerca do custo da estrada do Calvário. Da maneira como o entendia para ele, significava resistir a Adolf Hitler cabalmente, pelo que ele foi enforcado em Flossenbürg, Alemanha, em 9 de abril de 1945, com apenas 39 anos de idade. Ele viu claramente o engano da nossa carne e a necessidade de lutar em toda a linha de frente a batalha da fé dia após dia, com alegria e humildade. A carne resiste essa humilhação diária, primeiro por um ataque frontal e depois se escondendo sob as palavras do Espírito, isto é, em nome da liberdade evangélica. Nós alegamos liberdade de toda compulsão legal, de todo auto-martírio e mortificação, e colocamos isso contra o uso evangélico apropriado da disciplina e do ascetismo. Assim, desculpamos nossa autoindulgência e irregularidade na oração, na meditação e na nossa vida corporal. Mas o contraste entre o nosso comportamento e a palavra de Jesus é também demasiadamente, dolorosamente evidente. Nos esquecemos de que o discipulado significa alienação do mundo, e nos esquecemos da alegria real e liberdade que são resultado de um modo de vida devoto. Alegria em Deus é a coragem de andar com o Jesus do deserto até a cruz e para a vida eterna. No entanto, manter essa alegria contra seus rivais mais sutis e inocentes é É uma batalha de uma vida inteira. E nessa luta, o jejum, a humilde serva faminta da fé, é um emissário da graça. Ela vem com todo o jejum, com as mesmas palavras. Ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque 3, versos 17 e 18.